Salve, salve, rapaziada, de Votuporanga, forte abraço. Quem tá é o mano pequeno. Eu já tenho meus parceiros. Um dia aí, infelizmente, é privado da liberdade. Mas se Deus quiser, logo logo aí, eu e o índio aí, juntamente aí com a família Equilíbrio aí. Vamos tá lançando várias paradas aí, vários bagulho da hora e vários som. Entendeu, meus parceiros? Uma saudade de vocês aí, vou deixando um forte abraço, é o verdadeiro aí, entendeu? Do irmão pequeno aí. Aqui longe de tudo, das luzes da cidade, às vezes eu sou barulho, pô, é tiro de verdade. Vários ao seu lado, sozinho o homem vive, na vida o bem e o mal, às vezes se divide. Pena que o mundo não é mais colorido, refugiados fugindo dos seus inimigos. Se tem perna corre, se tem braço nada, pena seu tiririca, vida não é piada. Circo pega fogo, quartel tá em chama, finado não viu o filho que tava há alguns anos em cana. Morreu de solidão, sozinho em casa, perto do esgoto, deserto do Saara. Bate na porta do céu, chegou mais uma alma, pra Deus mais um anjo, no campo de batalha. Às vezes inconsequente, mas tudo tem um porquê. Às vezes é meio insano, matar pra não morrer. Viver com medo não dá, seu Mauricinho cuzão. Por pouco não fui queimado, no ponto do busão. Só por diversão, tipo sem querer. A justiça que nos fode, defende você. Rato de laboratório, morador de rua. Seria bem mais fácil pelos like e pelas putas. Foda-se a direita, coquetel molotov. Na linha de frente os moleque do corre. Uns estão se formando em doutorado medicina, outros já morreram vendendo cocaína. A cunhada tá cansada das noites mal dormidas, quando não é o marido é a maldita da bebida. Se pudesse voltar atrás, seria totalmente diferente. O mundo aqui é Alcatraz, a vida é uma prisão que prende a mente. Se pudesse voltar atrás, seria totalmente diferente. O mundo aqui é Alcatraz, a vida é uma prisão que prende a mente. Tem que estudar pra ser linha de frente. A maior prisão, irmão, é a da mente. Veja as orações do irmão que é crente, pela ostentação ladrão com 12 no pente. Vejo meus pecados condenado até o fim. Busco a minha paz pra não ser serofinim. Hoje tenho um nome, uma família abençoada. A brisa da vida batendo na cara. O tempo foi passando e hoje tô mais velho, perdendo a visão, quase ficando cego. Mesmo sem ouvir, ainda sem andar. Quem nunca viu Moisés na cadeira de roda? Nosso herói morreu em algum lugar por aí. Quantos amarildos ainda vão sumir? Números alarmantes divulgados pela mídia. Quantos homicídios cometidos pela polícia? Corrente humana, o choro não comove. Família sem casa, reintegração de posse. Raio-x da dor, caí em tentação. Vamos tentar fugir, sair dessa prisão. Prisão que prende a alma, que fere o seu íntimo, te deixa mais incerto a um passo do abismo. Desse jeito, favela. Se pudesse voltar atrás, seria totalmente diferente. O mundo aqui é Alcatraz, a vida é uma prisão que prende a mente. Se pudesse voltar atrás, seria totalmente diferente. O mundo aqui é Alcatraz, a vida é uma prisão que prende a mente. 017, interior de São Paulo, rap nacional. É isso mesmo. Se eu pudesse voltar atrás, seria totalmente diferente. O mundo aqui é Alcatraz, a vida é uma prisão que prende a mente.